alterado, autorizado a decolar, pistão no zero, vento de 190 graus com 12 nós. T305, a linha mantém. Pistão no zero após rolagem do Bravo E40. Frente após rolagem do tráfego, autorizado alinhar e mantém. 3305. O teu decolado agora aos 33, controle 19 decimal 8, tem um ótimo voo. Controle 19 decimal 8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango, Escoteu Eco. Escoteu Eco, contato na decolagem, escuta e mantenha 380, perfil de saída gole. 380, perfil da subida gole, Escoteu Eco. T305 autorizado a decolar, pistão no zero, vento de 170 graus com 1 no nós. Frente está iniciando, 3305 data. Boa noite, 3520, desce para o 040, a chegada à mão, ajuste no 0, 1-3. 40, Argentina 1910, Putina taxi via Juliet Gate 1111. Roger, continue taxi via Juliet Gate number 11, Argentina 1910. Aqui, 013, 5000 na Mari, Alimentante 01. Perdeu contato com o centro, pedi informar que eu já está na sua frequência. Qual a frequência que perdeu contato? É 701. 288. Obrigado. É, pode manter high speed, vou instruir para manter high speed e high speed e voar a duna na presença? É um antigo 198, obrigado, boa noite. Ok. Controle Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, saída PUCA, suba ao 370, vigilância. Alternativo na PUCA, ascensão ao 370, TAM 3305. Zero South South, clear to take off, runway 10, wind 190 degrees, 1-1 knots. Okay, I'm gonna 077, clear to take off, runway 10. 5, gol 1074 para o puxa acionamento na posição 01. O voo 1879 que chamou? O gol 1074 na posição 01 para puxa acionamento. Autorizado, chamando para o táxi. Chamará para o táxi. 1077 take off airborne, correct, airborne at 37 and contact now control 119 small 8. 119 small 8, 1077, boa noite. Decimal 8, alternado 13325, Scantel Echo, boa noite. Alô, boa noite, Condor 077. Condor 070, radio surveillance, Clive 310, Puka departure. Puka, flight level 310, Condor 077. 3305, chame agora Recife, 12685, alterna 12545. Afirmativo 12685, 2545, obrigado, boa noite. Boa. Cópia. Prossiga. 30 Salvador Maciel, 330, aerovia Peruí 58. Sequela da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o código 5452. E a frequência do controle 19, decimal 8. 3178, Maciel, 330, Peruí 58, pista 10, curva esquerda. Puca Aracaju, 19.8, 5452. Balão Giro 606, desça para o nível 050, chegada Mário, ajuste 1013. 050, chegada Mário, 1013, gol no 606. Reduza para 200 nós, 200. Para 200, 3520. É 701, desce para 2010, ajuste no 013, reporte localizador. 701, transmitido na 701. Estimativo, 6701, 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Aqui 2000 LS, localizador 1013, mantendo pronto. Essa transmissão por vez com chiado de interferência, ok? Copiado, 6701. Tá 3520, desça até 3000 pés, 1013. Até 3000 com 1013, tá 3520. Jet 6701, vetoração para interceptar o localizador, curve à direita para o 060. Direita 060, 2013, limite do localizador nessa flor, né? 601. Do táxi, direita até o ponto de espera do 10, reporta lá o gol 1074. A gente vai então para o ponto de espera do 10, corre e reportará no ponto de espera, o gol 1074. 39, após estar com a companhia inicial táxi, autorizado para pushback, suporte para o táxi. Salvador, esse é o Gol no 714, tem antes da informação Alfa. Gol no 714, desce para o 040, chegada mão, ajuste no 013. Para o 040 na mão, 1013, perdeu contato com o 11. Confirma a frequência, no 714. Matando agora 198. Copiado. Do 077, call now Recife, 12685, if unable, 12545. Olá, vista no zero, vento de 170 graus com 12 nós, voo 1074. A linha decola 1074. Abre 520, curve à direita na proa 150 para interceptar o localizador, desça para 2000 pés, 2013. Táxi direita, reporte no ponto esperado no zero, ajusta no zero, no três. Salvador, L6701, boa noite. S01 na vista, continua a aproximação, aguarda direção para o pouso, ajusta no 013. 1013, aguardando autorização para o pouso, L6701. 1074, decolar 246, controle agora em 19.8, bom voo. 198, boa noite, obrigado. S701, pouso autorizado, pista no 0, vento de 180 graus com 10 nós. Informa, pista um pouco molhada. Afirmativo, um pouco molhada, 180, 120 com 18 nós, é isso? 180 graus com 10 nós. Afirmativo, 180 com 10. Obrigado, eu digo pouso na 11, na 10, o regimento 701. Gente, na saída 1400. Bono 606, desça para 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 013. S2000 no 013, chama estabilizado no localizador, gol, Bono 606. Na sequenciamento para sinal do 10, mantenha a posição e aguarde, voo 1889. Aceita, Salvador, boa noite, 13520, 4 milhas, padrão Interterra. 3520, está avistado, número 2 na aproximação, ajuste no 0 no 3, aguarde autorização. Poderia confirmar o vento para o 3520? Vento de 180 graus com 190 nós. Ano 714, reduza para 2109, desça até 3000 pés, 2013. 3000 pés, 2013, reduzindo para 2109, Guano 714. Cima 701 no Solas 49, livre direita de imediato e prossiga táxi após via Alfa Juliette para o portão 04. Via direita, Alfa Juliette, portão número 4, obrigado. Zero, vento de 1970 graus com 1 no nós, pouso autorizado, pista no zero, check tem. Baixada e travado, lead de pouso, pista no zero, tá? 3520. No 074, Recife, 128.8, alterna 13325. Ativo 1288, alterna 13335, uma boa noite. É, confirmando a primária, 128.8. Afirmativo, 128.8. Alterna 0, boa noite, primária. Esse é para 2000 pés, ajuste no 013, é constabilizado no LS. Informa o tráfego que o precede à sua direita, 11 horas, 7 milhas, aeronave da companhia, passando 3000 pés em descida para 2000. E aí, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado aí, LS, com o 714. 0215, request ATC to VCP. Hit block time 0215. Affirmative. And expect it's a clearance, okay? Webgate 1217. Roger, standing by, thank you. Solo 3178, posição 7, push. Polizão, chama o táxi. Chama o táxi, 3178. Solo 3520, Solo 51, direita, direita, e após prossigo táxi via Alfa Índia 02 ao portão. Alfa Índia 02, 3520. 16, estabilizado, localizador. 16, 1606, complete aproximação, chame torre 18, decimal 3. Completo 23 megahertz, boa noite, economia 06. Torre Salvador, boa noite, economia 06. Voo 1889, autorizado a decolar, pista no 0, 180 graus com 09 nós. Voo 1606, avistado. Continua a aproximação, aguarda pista livre, ajusta no 0, no 3. 1003, agora na pista livre, voo 1606. Salvador, poderia confirmar o gate para o 6701? 601, seu portão 04. Ah, ok, 04, obrigado. Pista no zero, operando por toda a extensão. Obrigado. Torre 3520, pela Nesta, na Salvador, 3520, com 3520, esse equipamento, clareza 2, intensidade 1. Gente, permanece na escuta, Alta 3520. Prossiga agora, afirmativo, pode fornecer a minha escuta, prossiga via Índia, portão 02. Índia para o 02, 3520. No 606, pôs autorizado, puxando 0, vento de 180 graus com 09 nós, cheque, trem. Disposição estão no 0, trem embaixado travado, gol no 606. 1889, decolado agora 53, controle em 199.8, bom voo. 98, boa. Controle Gol no 889. No 889, contato na decolagem, suba para o 360, saída da El. A El 360, 1889. Localizador e o glide, pista vista, Gol 1714. Gol 1714, complete aproximação, torre 18, decimal 3. Completa 18.3, obrigado. Torre Salvador, esse é o Gol 1714, está a uma milha do marcador externo, trem baixo travado. Continua a aproximação, aguarde pista livre, o Gol 1714, ajuste padrão, 1003. Padrão, continua, Gol 1714. Informações. Consiga com desvio, Gol no 889, após desvio da EL. Após desvio da EL, 889. 330 Aracaju, tanque 3178. Táxi autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de estradão no 0, ajuste padrão no 0, no 3. Juliette Alfa, do CDS, 73, 0, 3. 1606, no solo, aos 56, direita, mantendo a minha escuta, após prosseguir o táxi via Alfa, reportando da Juliette. 3, escuta via Alfa, reportando Juliette, 1606. 104, foi autorizado, pisca 10, 190 graus com 109. Boas, autorizado, no 104. Uno 889, Recife, 128.8, alterna 133.25. 288-13325, obrigado. Direita, Montana, me escuta e prossigo táxi via Alfa, Índia 03 ao portão. Para a direita, na sua escuta, Alfa, Índia para o 03, Uno 794. Está 3178, aproximando o ponto, espera pronto. Está 3178, aproximando o ponto, espera pronto. Autorizado, a linha de decolar, pista no zero, o vento de agora de 200 graus com 109. Sente livre, decolagem, pista no zero, 3178.